atenção, te dei cuidados tão especiais. Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo, te dei meu coração. Porém fiquei a ver navios nesse mar de angústia e solidão. É sempre assim, a gente chega de alma transparente e joga verde limpo, como eu joguei. Mas a pessoa traz cartas na manga, blefa e ganha um jogo que não mereceu. Acaba comigo, velho. Então vamos beber uma. Desce um pé de frango aí, companheiro.